Isso é forró, pega na safada, ao vivo em São Paulo. E me ligou ontem à noite e disse que foi sem querer. Será que isso é saudade de mim outra vez? E vai morrer de ligar, vai correr atrás de mim. Disse que tá com saudade de mim outra vez. Não quero figurinha repetida, não quero figurinha repetida. Eu tô mais feliz ainda. Não quero figurinha repetida, não quero figurinha repetida. Me esquece, sou o ex da sua vida. Isso é empreendimento Jacinto Produções, Chiquinho Produções. Forró pega na safada, ao vivo. Alô Alessandro no VIP Bar. E me ligou ontem à noite e disse que foi sem querer. Será que isso é saudade de mim outra vez? E vai morrer de ligar, vai correr atrás de mim. Disse que tá com saudade de mim outra vez. Não quero figurinha repetida, não quero figurinha repetida. Me esquece, não quero figurinha repetida, não quero figurinha repetida. Sem você eu tô mais feliz ainda. Não quero figurinha repetida, não quero figurinha repetida.